Reporte solo controlado, Guardião 090 graus, 109. Reporte solo controlado, Guardião 09. Desça para 2.000 pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento TV, até vossa habilidade. 884, Hotel Kilo, no solo azul do 0, parte 3, destino? Parte 5, Hotel Kilo. Autorizado, prosseguir via Alfa, chamando solo 121, décimo 9. Alfa, 1219, Oscar Hotel Kilo. Solo, Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, autorizado de ingressar na Alfa Juliette, parte 1. Prossegue Lima, Mike, até o cruzamento do 1735. Cruzado, Fox, até o cruzamento do 1735, Oscar Hotel Kilo. No 776, desça para 3.000 pés, ajuste no 092. 3.000, 1.092, 1.776. Livre, Guardião. Confirme velocidade indicada. 229. Sim. O 1776 reduza para 2209. Redução 2209, 1776. O 1776 reduza para 1709. 1709, 1776. O voo 1884 vai iniciar a redução para aproximação. Sente. Com 976, tráfego que o precede, Boeing 738, próximo à Duna, mantendo 210 de ground speed. Dente, o Gono 776, iniciou a redução. Back e o cruzamento da 1735, a redução na parte 5, frequência livre. Cruzado, cruzamento, Bono 884, estabilizado. No localizador, Gol 1884. Gol 1884, completo final do procedimento aérea, chame torre na frequência 118.95. 118.1, Gol 1884. 118.95. 18.57. Torre Salvador, Gol 1884. 1884, boa noite. Reporte baixado e travado. Baixado e travado, a distância. Pouso autorizado, pistão 0, 090 graus, 109, Gol 1884. Vídeo pouso 090, Gol 1884. Web 6728, chegada a mar e desça para 050, Kenagal 9092. Web 6728, autorizado etapa. Autorizado etapa, chega a ter 6728, etapa. Interceptando o localizador, pista vista. Bono 776, completo, final do procedimento TRE, chame torre na frequência 118.95. 1895, Bono 776. Bom pouso. 5 Galeão, pronto para copiar. Botão 3197, autorizado Galeão, nível de voo 300, decola da 10 com curva direita, na saída da El, Leda. Bridge, via Pedulu 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle é PL 120.8 e o transponder 5564. Autorizado nível 300, pistão 10 com curva direita da El, Leda Bridge, Pedulu, SMAP, Lúvito, Barbacena 7, 1208, controle aposta 564, transponder para o 3197. Então 3197, controle 120.8, chama pronto para o tiver funcionamento. 108 o controle, vai chamar para o funcionamento 3197. Salvador, Bono 776, posse externo, baixo travado. 776, aguardando pista livre. Entendi. Gol no 884, aos 19, direita, 1219. Direita, 219, 24. Bruno 884, muito boa noite. Consegue táxi via Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, bom, 1884. 776, pista livre, pouso autorizado, 090 graus, 1 a 12 nós. Livre pouso no 0, gol no 776. Confirmando, posição 09. 09, obrigado, 824. Autorizado ingresso, Romeu, Romeu Golf, reporte alinhado e pronto. Yankee Delta Charlie, boa noite, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, reporte rotatória. Romeu, Romeu Golf, decolagem autorizada, 090, 112. Boa noite, 84 aos 22, direito 129. Prepara o gol 176. 776 afirmativo aos 22, direito em 219. 219, boa. Motor gol no 776, livrou na sua escuta. O no 776 consegue táxi via Alfa Juliette para a posição 03. Alfa Juliette para 03, boa. Patango Yankee Delta Charlie, acione código de transponder 5521. Meu Golf é os 241208, bom Golf. 208, obrigado. Boa noite, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, passando 1000 para o 200, na Arbol. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa noite, contato radar, sai da Arbo Elefa, sube mantenha 200. 200, Arbo Elefa, pode apoiar direto Elefa, senhor? Papá Romeu, Romeu Golf, aguarde, mantenha o perfil de saída. Ativa, guardando, Golf. 96728, desça para 2000 pés, ajuste no 092. Autorizado final do procedimento, ele é responsabilizado. 2002, reportado em capacidade na CD2. Volta 309, aqui por estacionamento 208. Então, 319, sai autorizado do possível estacionamento, chama para outro táxi. Autorizado para chamar táxi 319. Papá, Romeu, Romeu, Golfo. Autorizado, Eletra. Boa, Mobilizou 6728. Web 6728, complete o nosso procedimento TRS, me torne na frequência 118295. Obrigado. 6728, boa. 6728, reporte baixar travado. Portará. Então, 3197, autorizado o táxi via pátio, Índia, ponto Paradão no zero, chame torre em 118.95. O ajuste de altímetro 10.12. Poderia, por gentileza, confirmar pessoas a bordo? 10.12, pessoas a bordo, 143, vai caminhar via pátio, 118.95. Sessão 3197, grata, bom voo. Mensagem 080 com 109, pouso autorizado. Obrigado. Está precisando 110, está precisando de prato direto aqui. Autorizado, conquista, com meu Romeu Gol. 728 aos 31, direito 121 decimal 9. 121 decimal 9, obrigado. Delta Charlie, eu posso visual com o campo? Já está visual. Yankee Delta Charlie, Chave Torre na frequência 118 decimal 9. 118 decimal 9. Delta Charlie, boa noite. Boa noite, Delta Charlie, reporte baixada travada. Helicóptero travado prático. Se confirma? Helicóptero baixado travado de barca. Afirmativo, Yang Delta Charlie, reporte curta final. Chamada na curta final, Charlie. Papá Romeu, Romeu Golf, chame centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 3858, descendo até 150. Chega da Mar e desça para 050, foi na praia de mar. Confirma a Delta 3197? Afirma, tá pronto. Autorizado a linha em... Autorizado a linha de colapso 10, 080 graus, 109. A linha de colapso 10, Delta 3197. Torre Yankee Delta Charlie está na final para 1-7. Yankee Delta Charlie, pouso autorizado no 7, 080 graus, 109. Ah, regraça. 3197, decolado 37, controle 120, décima 8. 208 a 3197, grata, volante. Azul 4070, chegada Mari, desça para 060, QNH 1092. Chegada Mari, desça para 060, 1092, azul 4070. Motor de Salvador, muito boa noite, está 3197, da Eulida, passa 1900. São 3197, contato radar, saída da Eulida, Bridge, submantenha 300. Acende ao 300, está 3197. Charlie, no solo 38, por simpatia.